Discote Cândido. Achados e perdidos. Um serviço de utilidade pública. Encontra-se na portaria desta emissora pertences das seguintes pessoas: João Paulo Araújo dos Santos, Adrian Ferreira da Silva, Maria Sabino Martins, Fabiano Cesário, Flávio da Silva Coelho, Silvio Alexandre da Silva Luiz Santos, Celso Alves, Paulo Alves Oliveira, Gabriel Pinto Ferreira, Nicole Aparecida Peixoto Lima, Igor Elivaldo Fátima Betil. Essas pessoas podem passar por aqui a partir da quarta-feira, tá? Porque hoje e amanhã a portaria aqui da Rádio Educadora não estará funcionando. Então, a partir de quarta-feira, essas pessoas poderão passar aqui na emissora para retirarem os seus pertences. Estamos apresentando Discote Cândido. Agora 9 horas e 21 minutos, 9 e 21. Para quem está ligado aqui, aquele abraço, né? Aquele abraço bem apertado do ouvinte aqui para nós. Na Educadora é sempre bom ter você aqui, né? É sempre gostoso ter a sua companhia. Quero mandar um abraço para o Sidney, que também está ligado aqui na Educadora. Valeu, Sidney. Grande abraço para você. Está aí no bairro Santa Bernadette, ouvindo a nossa Educadora. Obrigado, Sidney. Ele e toda a família, sempre na sintonia da nossa querida Educadora. Um abraço também para Lili. Oi, Lili. Abraço para você, para essa turminha toda boa aí, tá, Lili? Grande abraço. Boa semana para nós. 9 horas e 22 minutos. O supermercado Vieirão voltou, hein? Refrigerante Coca-Cola 3 litros, R$12,59. Faça as compras online em nosso site, vieirãoemcasa.com.br, e receba no conforto da sua casa. Essa aí vai para Ana Carolina, que está fazendo 5 aninhos hoje e gosta de ouvir essa aí, ó. Valeu, Aninha! Pagode primeira, daquele jeito. Se precisar de nós, é só. Tudo certo. Vai, bebê! Como se eu fosse a culpada do que você faz com essa namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos! Você é bem maior que o meu. mais de Simone Mendes. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? É 9 horas e 25 minutos, isso aí, 9h25, obrigado pela sintonia. Olha só, hein? Ofertas de limpeza lá na explosão de preços baixos do supermercado Sacola Silva. Detergente IP Fragrâncias 500ml, 2,19. Água sanitária Marina 2 litros, 4,69. Vassoura Piaçava Top, 19,95. Sabão em barra Minuano Glicerinado, 800 gramas, 9,98. Sabão em pó brilhante Sachê 1,6 kg, 15,98. Sabonete líquido Tupi, Fragrâncias 500ml, 7,99. O supermercado Sacola Silva fica ali na Avenida Olegário Maciel, 822, no bairro Industrial, em Ubá. Educadora. Ubá é uma cidade forte e juntos seguimos em frente. Tãozinho Motos está de volta com atendimento e pronta para receber você. Aqui você encontra motos Honda 0km, consórcio, peças, oficina especializada e seguro para rodar com mais tranquilidade. Passe na nossa loja e conte com a nossa equipe para você seguir seu caminho. Tãozinho Motos, de volta com você. 3539-5555. Avenida Beira Rio, em Ubá, ao lado da rodoviária. Há 25 anos, a Manipula vem cuidando de você e da sua família, com dedicação, empenho e confiança. Cada fórmula manipulada entrega mais do que uma receita, entrega dedicação, amor e compromisso com a saúde de quem confia em nosso trabalho. Manipula, na Rua Peixoto Filho, número 148, Centro, em Ubá. Ou peça sua receita pelo WhatsApp 329-9916-4725. Manipula, 25 anos transformando saúde em cuidado. Brasiltex está de volta e tem os melhores preços e grandes promoções. Bermudas a partir de R$15, calça jeans R$40, travesseiros a partir de R$19,90, microfibra R$17,90 o metro, Velotrol a partir de R$50 e o caminhão caçamba R$39,90. Brasiltex, o ano inteiro com você no calçadão da São José, 281 em Ubá. Telefone 3531-5839. Alexa, tocar Rádio Educadora 97.1 FM. Isso mesmo, queridos ouvintes, é só falar Alexa, Rádio Educadora 97.1 FM, que você ficará por dentro de toda a nossa programação, entrevistas, promoções, notícias, entretenimento e muita música boa. Sintonize na melhor, Rádio Educadora 97.1 FM na Alexa, é só pedir. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa chuvarada mexeu com a cidade e com a vida de todos, né? Muita confusão, pontes caindo e deslocamento difícil. Deixe-me contar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito com o trabalho da Copasa. Ela se juntou a quem estava ajudando o Ubá e agiu muito rápido. Em pouco tempo, mais de 150 trabalhadores estavam nas ruas, reconstruindo redes de abastecimento e refazendo travessias. E não foi só isso, não. 30 caminhões pipa ajudaram a levar água a diversos pontos da cidade para quem realmente precisava. Foi impressionante. Em menos de uma semana, a água voltou às nossas torneiras. Pelo que estou vendo, ainda tem muita coisa para fazer. O trabalho não para. E a Copasa está junto com o Ubá e seu povo. Onde tem movimento, tem Copasa. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera. Geral Motores, a solução para picape, automóvel ou caminhão. Pronto combustível, economiza, leve a bomba injetora pra regular. E o motor pra revisar ou reformar. Geral Motores e bombas injetoras, saída de Ubá para Visconde do Rio Branco. Fone fax 3531-1650. Geral Motores. Ei, hey, você aí, que precisa de projeto estrutural, arquitetônico, prevenção e combate a incêndio, renovação de AVCB, vigilância sanitária e regularização de imóveis. Não se preocupe, fale com o Renan Zanetti. Sou Renan Zanetti, engenheiro civil, e resolvi isso para você. Ligue 998236507 e faça o seu orçamento. Renan Zanetti, engenheiro civil. Imóvel irregular, nunca mais. CREA RJ 103022-D. Alô, alô! Chegou a sua chance de mudar de vida com a Mineirinha da Sorte. Neste domingo, tem R$50 mil te esperando no quarto sorteio. E não para por aí. São R$5 mil no primeiro, R$5 mil no segundo e R$5 mil no terceiro sorteio, com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 chances de R$1.000 cada no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$10. Corre e não perca essa chance de ter a sua Mineirinha da Sorte. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. Alô, Ubá e região. É promoção e qualidade na Costa Madeireira. Aqui você encontra portas, janelas, ferramentas, telhas, caixonetes e madeiras para taipar com o melhor preço. Não perca tempo. WhatsApp 32-3531-0809. Estamos na Avenida Ângelo Espirandil, 1701, Mangueira Rural. O Fernandinho Madeiras te aguarda. Educadora. Agora são 9:31. Loja de móveis Nossa Senhora Aparecida. Início da rua João Guilhermino, número 30, a poucos passos da rua São José. Venha conferir variedade e preço justo. Toda loja com preços imperdíveis. Parcelando no cartão de crédito em até 12 vezes, hein? Nas promoções, roupeiro 4 portas com pé, R$12,74,50 no cartão. Roupeiro 6 portas com pé, R$12,99 no cartão. Móveis Nossa Senhora Aparecida, telefone 3532-3407, WhatsApp 99948-8523. Souza e Filho informa a próxima atração. Horóscopo do dia. Vai pintar ou reformar? Na Souza e Filho Tintas, você encontra produtos de alta qualidade, atendimento especializado e as soluções ideais para cada projeto. Profissionais confiam, clientes recomendam. Precisa pintar? Lembrou Souza e Filho Tintas. Avenida Beira Rio, 468, em Ubá. Aberto de segunda a sábado, esperando por você. Souza e Filho Tintas, a escolha certa para a sua pintura. Agora são 9:33, 9:33. Primeira parte do horóscopo do dia. Fabri Tecidos, grande variedade em tecidos, cama, mesa e banho. Toalha de banho R$19,98, toalha de rosto só R$9,98, atualhado de mesa R$8,98 o metro. Pano de prato de bucho só R$1,98, lençol com elástico Queen só R$19,98. Fabri Tecidos, localizado em novo endereço, Rua do Rosário, número 55, em frente aos Correios, ao lado do cartório do Aimar, no Morro do Rosário. Quem nasceu hoje é um batalhador incansável. Nunca deixa um trabalho ou problema pendente. Isso mesmo. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal. Áries. Áries, o período que inicia traz o sol na sua segunda casa. É a fase para acertar a vida profissional e financeira. Positivo para início de trabalho, parceria comercial e compra de imóvel. Amor, positivo. Touro. O sol passa a transitar no seu signo, trazendo o sucesso em todos os setores. Gradativamente, resolverá a maior parte dos problemas profissionais, financeiros e familiares. No amor, é hora de chegar junto. Gêmeos. Você terá, a partir de hoje, o sol na sua 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Dê mais atenção ao seu trabalho e negócios. Pode ter a vida financeira afetada. Amor agitado. Dia de alerta. Agora 9h35, daqui a pouquinho, a segunda parte do horóscopo de hoje. Agora 9h35, olha quem está na sintonia, José Mauro Barros, a Andréia e a Conceição, lá na Casa Cidadã, lá no Rosa de Toledo. Valeu, Zé Mauro, obrigado aí, Andréia, Conceição, todo mundo ouvindo o Discoteca Cândido. Lá no bairro Olaria, a Danizete também está ouvindo por aqui o som da Educadora. Muito obrigado pela sintonia. E o supermercado Vieirão voltou, hein? Cerveja Brahma Latão, 473 ml, R$ 3,99. Faça suas compras online em nosso site vieirãoemcasa.com.br e receba no conforto do seu lar. Agora tem ele, hein? Gustavo Mioto. Você nem percebeu que aquele foi o nosso último dormir com os anjos. Você nem percebeu que aquele foi o último dos eu te amo. Você nem percebeu que aquela foi a nossa última mensagem. Você nem percebeu que aquele foi o nosso último. Tô com saudade. Não dói quem não vê, mas doeu em mim. Eu tive que assistir cada episódio desse nosso fim. Talvez você perceba agora que eu já tô com a mão na porta. Ou vai falar que foi do nada, que eu nunca comentei nada. Mas meu pedido de socorro tava lá no meio das conversas chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral. E já que não percebe nada, percebe então meu tchau. Ou vai falar que foi do nada, que eu nunca comentei nada. Mas meu pedido de socorro tava lá no meio das conversas chatas e você tanto ignorava. Não me deu moral. E já que não percebe nada, percebe então meu tchau. Eu tive que assistir cada episódio desse nosso fim. Talvez você perceba agora que eu já tô com a mão na porta. Ou vai falar que foi do nada, que eu nunca comentei nada. Mas meu pedido de socorro tava lá no meio das conversas chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral. E já que não percebe nada, percebe então. Alto, vem. Ou vai falar que foi do nada, mas meu pedido das conversas chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral. Que não percebe nada, percebe então meu tchau. Eita, bonita! De socorro passando aqui no nosso Discotecândido. Agora são 9h40. 9h40. Especial de carnes Sacola Silva. As melhores ofertas para você economizar. Fígado de frango real 800 gramas, R$ 3,98. Patinho, R$ 39,98 o quilo. Linguiça calabresa pif paf, R$ 18,98 o quilo. Filezinho de frango Sadia, bandeja 1 quilo, R$ 18,98. Hambúrguer Tudo Bom, 56 gramas, R$ 89. Carne moída tipo 2, R$ 25,98 o quilo. Supermercado Sacola Silva, é lá na Avenida Olegário Maciel, 822, no bairro Industrial, em Ubá. Agora 8 horas e 41 minutos, 8h41, segunda parte do horóscopo do dia. Fabri Tecidos, grande variedade em tecidos, cama, mesa e banho. Toalha de banho R$ 19,98. Toalha de rosto só R$ 9,98. Fabri Tecidos, agora localizada em novo endereço. Rua do Rosário 55, em frente aos Correios, ao lado do cartório do Aimar no Morro do Rosário. Câncer. As influências desta fase equilibram seus negócios e trazem oportunidades de crescer nas finanças. Ótima vibração para aceitar apoio em novos projetos profissionais. O amor vem com charme. Leão. O seu astral começa a vibrar a paz e o progresso. Usufrua das boas energias na vida profissional. Pode mudar os negócios e contar com a família. Seus planos financeiros estão em alta. Amor e paixão. Virgem. Você será um privilegiado pelos astros. O sol passa a influenciar sua nona casa. Realizações profissionais, financeiras e chances de viagens para fora do país. A relação familiar está equilibrada. Amor intenso. Agora 9 horas e 42 minutos. Daqui a pouquinho a terceira parte do horóscopo do dia. Abril chegou com mega promoção na Centro Visão. Óculos para toda a família com preços imperdíveis. Óculos de grau, óculos de sol, lentes de qualidade. Armações lindas para crianças, jovens e idosos. Tudo isso com condições especiais. Pagamento facilitado em até 12 vezes no cartão. Venha para Centro Visão e garanta estilo, conforto e cuidado com a sua visão. Estamos no Shopping Jardim. Esperamos por você. Já pensou em levar a sua rádio favorita para onde for? A Rádio Educadora tem um aplicativo para você. Para baixar nosso app, é só acessar sua loja de aplicativos e digitar Rádio Educadora UBA. Lá você poderá curtir o que há de melhor em nossa programação e ter a Educadora na palma da sua mão. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM, a emissora da simpatia popular. Atenção eleitora e eleitor, o cadastro eleitoral fechará no dia 6 de maio. Se você ainda precisa tirar o título, atualizar seus dados ou regularizar a situação, procure o quanto antes qualquer cartório ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral mais próximo de você. Para ser atendido, leve um comprovante de endereço atualizado e um documento oficial com foto. Para informações, ligue 148 ou acesse a página do Tribunal. www.tre-mg.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Arroz Cotrisul, R$ 13,99. Tá muito barato, só R$ 13,99. Filézinho Sassami Pif Paf, 700 gramas, R$ 12,49. Pernil Suíno Senhor Sufrigo Leste, quilo R$ 15,90. Assém ou paleta ou peito Free Pie, quilo R$ 29,80. Vem economizar, só R$ 29,80. Como 1,6 kg, R$ 19,90. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Rádio Educadora, uma parceira da Rádio Itatiaia. Educadora e Itatiaia, juntas somos a força de Minas. Agora são 9 horas e 45 minutos. 9 e 45. Drogaria Família, A drogaria que cuida da sua saúde e da saúde da sua família. Agora em novo endereço, no bairro Palmeiras, Rua Francisco Teixeira de Abreu, número 90, com disco entrega 3531-0800 ou 3539-0800. O WhatsApp é o 98816-8596. Drogaria Família, atende pelo programa Farmácia Popular, com medicamentos gratuitos. Agora 9h45. Terceira parte do horóscopo do dia. Fabri Tecidos, grande variedade em tecidos, cama, mesa e banho. Atualhado de mesa, 8,98 o metro. Pano de prato de bucho, só 1,98. Lençol com elástico queen, só 19,98. Fabri Tecidos, localizada em novo endereço, Rua do Rosário 55, em frente aos Correios, ao lado do cartório do Aimar, no Morro do Rosário. Libra. Fase que precisará de paciência e compreensão no trabalho. Será necessário evitar novos gastos. Não crie problemas neste setor. Dedique-se mais à família. Amor participativo. Cuide da saúde. Escorpião. A influência do Sol no seu novo signo oposto abre espaço para viver com intensidade a vida familiar, afetiva e profissional. Os astros favorecem parcerias e acertos nas finanças. Pode viajar. Amor sensível. Sagitário. A fase indica colaboração no trabalho, negócios e convites para parcerias. Melhora dos seus ganhos. Amor cheio de cumplicidade. Fique atento à saúde. Pode iniciar tratamento ou se submeter à cirurgia. Agora 9h47. 9h47. Quem tá ligada por aqui é a Fabrini. Também está curtindo o nosso Discoteca Cândido. Muito obrigado, Fabrini, pela audiência. A Marcilene também está ligada, ouvindo a educadora. Marcilene, aquele abraço também, né? Receba um abraço aí de todos. A Luzia, lá em Divinésia. A Chica também. Alô, Chica. Chica fez aniversário essa semana. Parabéns, hein? 9h48. Olha, o supermercado Vieirão voltou, hein? Café Pilão a vácuo, 500 gramas, R$ 25,90. Faça suas compras online em nosso site, vieirãoemcasa.com.br, e receba no conforto do seu lar. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Entrar. mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteiro. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Agora 9 horas e 51 minutos, 9 e 51, hein? Quarta e última parte do horóscopo do dia. Fabri Tecidos, grande variedade em tecidos, cama, mesa e banho. Toalha de banho R$19,98, toalha de rosto só R$9,98. Fabri Tecidos, fica ali em novo endereço, hein? Rua do Rosário 55, em frente aos Correios, ao lado do cartório do Aimar, no Morro do Rosário. Capricórnio. Você começa a viver uma das melhores fases deste ano. Terá boas energias de Vênus e do Sol na carreira profissional, na vida afetiva e familiar. Conquistará a independência financeira. Amor renovado. Aquário. O Sol na sua quarta casa indica acertar os assuntos domésticos, compra, venda, reforma ou mudança de residência. Está disponível para se acertar com a família. Conte com Touro e Áries. Amor com participação. Peixes. Fase para ligar suas antenas e usufruir deste período feliz. As parcerias comerciais, o trabalho, enfim, terá sucesso profissional. Os amigos devem apoiá-lo nos negócios. Saúde perfeita. Amor com bons momentos. Agora são 9 horas 53 minutos. 9h53. Quem também está ligado aqui na Educadora, quem está ouvindo a nossa programação, está sempre na sintonia e hoje está mandando um recado especial também, né? Porque hoje tem aniversário, isso mesmo, hoje tem aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? É a Letícia. A Letícia é filha da Mariana, lá em Ubari, isso mesmo, lá em Ubari. E ela está recebendo o abraço de toda a família. Parabéns, Letícia. Abraço também aqui de todos da Educadora. A Letícia recebendo o abraço da mamãe Mariana, lá de Ubari. Olha, o supermercado Vieirão voltou, hein? Pão tradicional Visconti, 400 gramas, R$ 4,99. Faça suas compras online em nosso site, vieirãoemcasa.com.br, e receba no conforto do seu lar. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.

Há 47 anos, a Vidrolar é sinônimo de tradição, qualidade e responsabilidade. A Vidrolar atende construções civis, residências, fábrica de móveis e muito mais, com excelência em cada projeto. Vidrolar, soluções inteligentes para ambientes e fachadas. Você escolhe, a Vidrolar realiza. Avenida Beira Rio 910, em Uba. Telefone 3532-3955. WhatsApp 99852-7922. Vidrolar, 47 anos de tradição que refletem confiança. Me ajuda aqui. O que foi, homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo. Já pelejei de todo jeito e não sara de jeito nenhum. Como é que eu faço? É só usar o sabonete São Raizeiro. Ele combate a caspa, seborreia e infecções na pele que causam coceiras no corpo, além de auxiliar no rejuvenescimento da pele e na higiene íntima. Sabonete São Raizeiro, à venda em todas as drogarias da sua região. À venda na Drogaria América Ubaense e na Farmácia Nossa Senhora Aparecida, próximo à Praça Guido. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Atenção, amigos e clientes! A Márcios Frios está atendendo em novo endereço e com um novo formato. Márcios Frios Express. Com a qualidade e os produtos que você já conhece, na Avenida Governador Valadares, do antigo Carne Nobre. E tem mais, a Márcios Frios Express também estará aberta aos domingos para facilitar ainda mais o seu dia. Passe lá e confira. Avenida Governador Valadares, do antigo Carne Nobre. Ah, e aguarde! Breve, a Márcios Frios da Beira Rio estará de volta. Neste ano a chuva não deu trégua e em Ubá mudou a rotina de toda uma cidade. A resposta precisava ser imediata e foi. Não podia faltar água na torneira das famílias. Em poucas horas, equipes da Copasa já estavam nas ruas. Mais de 150 profissionais trabalhando dia e noite. Em menos de uma semana, o abastecimento foi restabelecido. A Copasa segue presente, apoiando a reconstrução de Ubá. Onde tem compromisso, tem Copasa. Governo de Minas, aqui o trem prospera. As melhores ofertas você encontra na Drogaria América Ubaense. Confira: creatina 300 gramas para função muscular R$ 49,90, pomada para assadura R$ 8,99, atenolol 25 miligramas R$ 3,20, dipirona 1 grama com 10, R$ 6,99. Medicamentos genéricos com até 80% de desconto. Drogaria América Ubaense, Praça da Independência, Avenida Beira Rio, ao lado da Policlínica. A Ótica Precisão já está de portas abertas no calçadão da Rua São José, número 259. Venha viver uma experiência completa, com todo o conforto e carinho de sempre. E tem mais, estamos com promoções imbatíveis de até 70% de desconto das melhores marcas do mercado. Passe agora na Ótica Precisão e veja a qualidade de quem está há 40 anos cuidando da sua visão. Identificação ZYN 151. 97,1 MHz. Rádio Educadora Trabalhista Limitada. A emissora da simpatia popular. Estúdio e escritório. Rua 15 de novembro, 62. Ubá, Minas Gerais. Telefone 3531-1830. Uma emissora da Organização Xavier Pereira. Agora 10 horas e 3 minutos. 10 e 3. Você ligado na Educadora, ouvindo o nosso Discote Cândido. Loja de móveis Nossa Senhora Aparecida, lá no início da rua João Guilhermino, número 30, a poucos passos da rua São José. Venha conferir. Variedade e preço justo. Toda loja com preços imperdíveis, parcelando no cartão de crédito em até 12 vezes. Nas promoções: armário de cozinha, madeira, 1,40 de largura, 12 de 81,50 no cartão. Escrivaninha para notebook ou para estudo, 4 de 71 no cartão. Móveis Nossa Senhora Aparecida, telefone 3532-3407, WhatsApp 999-48-8523. O nosso amigo André, aqui da rádio, já falou aqui, ó, ouviu a promoção e falou que vai levar o cartão ilimitado dele, né? Aquele cartão que não tem limite, lá no Móveis Nossa Senhora Aparecida, e vai mobiliar a casa toda, né? 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Vai levar, é, vai. Vai levar também, com certeza. Vai levar junto. A dona Célia. Também o Preto, a Ana Carla, a Fernanda. Todo mundo lá no bairro Alto da Boa Vista, em Visconde do Rio Branco, ouvindo aqui o Discote Cândido. A Neuza, lá do Solar, mandando para o marido Éder, também a madrinha Débora, a irmã Lúcia, a Juliana e toda a família. O seu Raimundo, lá no bairro Alto Santa Cruz. Alô, seu Raimundo. Dona Mice também. Todo mundo ligado e ouvindo aqui o Discote Cândido. Obrigado pela sintonia. A Letícia, lá de Ubari, está aniversariando hoje. Parabéns, hein? A Ana Carolina, lá do São Domingos, fazendo 5 aninhos hoje. Parabéns para todo mundo, né? 10:05. Sabe quem voltou? É, ele voltou. Ele voltou. O supermercado Vieirão está de volta. Biscoito Marilã, 300 gramas maisena ou creme cracker, R$ 3,99. Faça suas compras online em nosso site vieirãoemcasa.com.br e receba no conforto do seu lar. Estamos apresentando Discote Cândido. E o Marco Antônio, hein? Marco Antônio de Jesus está ouvindo pelo celular, pelo aplicativo. Está lá dentro da água agora, nesse momento, mandando abraço para o André. Isso mesmo. Tá dentro da água, salgada, ouvindo no aplicativo, molhando o celular e ouvindo a educadora no aplicativo, mandando abraço para o André e também para o Fernando. Falou que está com saudade danada do André e do Fernando, hein? Que beleza. Marco Antônio está lá no litoral. Pois é, está dentro da água, Fernando, é isso? É isso mesmo? Dentro da água? Rapaz, está lá boiando o Marco Antônio. 10:07 agora. Educador. Passos na escada.